Quem precisa de armas? Você precisa de armas? Quem precisa de armas? E na favela será que alguém precisa de armas? Quem precisa de armas? Você precisa de armas? Quem precisa de armas? E na favela será que alguém precisa de armas? Pra você ficar falando que eu tô armado, mas se você tiver ligado é assim mesmo que eu vivia, com uma pá de calibre pesado toda hora no meu dia a dia. Aqui no morro, na favela, é normal. Prateada, quadrada, cromada, armamento da pesada, na agulha, pá de bala, disparada em plena madrugada, executando, executando, todos no fim da navalha. Então vem que tem, vem que tem, assim que é, todo mundo querendo garantir o poder. Agora conte nos seus dedos quanto carro a morreu. Eu só posso garantir quem matou não fui eu. E o cano tem vendo eu não sei e não quero saber, mas eu quero que entenda as ideias que eu tô passando pra você. Pode crer. Quem precisa de armas? Você precisa de armas? Quem precisa de armas? E na favela será que alguém precisa de armas? Quem precisa de armas? Você precisa de armas? Quem precisa de armas? E na favela será que alguém precisa de armas? Vários reais lá no porto, no cais, comprando armamento e jogando nos canais. Na quebrada a juventude se diverte, matando até seus pais. Isso não é tudo, tem muito mais. Aberração de gravata, porque não vem na quebrada? E aí sim dando uma salva de rachada. Até melhor que não venham não, pois meu povo não merece aquele sangue sujo no chão. Meu amigo não padece, então reze uma prece. Se o seu dedo coça, cuidado aí com as suas costas. Preste atenção no que eu digo pra você. Arma não é igual a poder. Você não é mais homem com uma arma na mão. A sua arma é sua mente, vou até desafiar pra você acreditar. O que significa coraz? É meu nome de frente pra trás, como na fuga de Moisés. Quando saiu do Egito, teve que ser esperto, teve que ser discípulo. Nada de besteira e ficar de brincadeira, só pra ficar se envolvendo. Pra falar que tá matando um dia acabará morrendo. Só adianta implorar, mas adianta se esconder. E se pá, pá, infelizmente vai morrer. Eu não quero pros meus filhos, que não é bom pra quem você. Quem precisa de armas? Você precisa de armas? Quem precisa de armas? E na favela será que alguém precisa de armas? Quem precisa de armas? Você precisa de armas? Quem precisa de armas? E na favela será que alguém precisa de armas? Agora vou firmar pra você ver que a mente mais maligna do mundo foi Hitler, Jesus Cristo zumbi, Martin Luther King. Eles foram homem de verdade e sem necessidade apertar o gatilho pra quê? Pra matar aquele mano, aquela mina. E você não, não é por aí, é por aqui. O caminho é estreito e proceder é certo. Nada de Beretta, Smith, Wesson. Apesar que tem hora que o veneno é mil grau, mas não, não, não. Deixa que então milhares de balas são produzidas. Pólvora, chumbo, são consumidas como se fosse comida preparada, estocada, parece até piada. Mas veja essa quebrada, armamento é mato. Eu cato, arregaço e vacilou, eu mato. Essa é a frase mais dita, cê tá ligado? Eu não tô falando mentira. Então adquira se puder, adquira se quiser esta informação e preste atenção. Que dezenas, centenas, milhares, milhões, bilhões, se vacilar trilhões, é arrecadado no Brasil fazendo exportações de armas. Quem precisa de armas? Você precisa de armas? Quem precisa de armas? E na favela será que alguém precisa de armas? Quem precisa de armas? Você precisa de armas? Quem precisa de armas? E na favela será que alguém precisa de armas? Nosso povo tá precisando de dinheiro pra poder se manter a semana, o mês, o ano inteiro. Quanto a fatia do bolo não for uma coisa correta, temos que fazer grana entre nós na favela, de modo digno e respeitoso. E apenas assim a batalha será ganha, nas nossas mãos e não na mão de meganha. Mas a guerra está sendo travada e parece que nunca acaba. Vários soldados nas trincheiras cansados e a maioria sendo fuzilados. Mas na verdade os soldados são os favelados e as trincheiras são os nossos barracos perfurados. Agora é a hora do grito se ligar e ver pra onde as armas estão sendo apontadas. Tá mirada pra nós, apontada pra nós. Estamos se matando cada vez mais. Então nada de armas apontadas, porque assim a gente não consegue nada. Então se liga na parada. Saneamento básico, alimentos, tudo lazer. É tudo na dignidade, pode crer, mas veja bem. Eu não tô propondo uma luta armada, só que pode acontecer, a iniciativa já foi dada. E se precisar de mim, eu serei o sargento. Na sede, no sangue, sem milho, febreto e na revolução. Então, meu irmão, mas e aí? Eu tenho fé no Senhor Jesus Supremo, tudo isso mudará e a paz na terra reinará. Enquanto isso, eu te pergunto: quem precisa de armas? Você precisa de armas? Quem precisa de armas? E na favela será que alguém precisa de armas? Quem precisa de armas?